elas não querem demais. Demais eu digo que cê não precisa de um carro pra fechar um rolê, pra trincar com você. O cara tem que ter estima, mas eles preferem usar o chaveco da gasolina de sedã ou Nissan. Às 2 da manhã, promete cafezinho com avelã, croissant, saca bala de hortelã e começa a interagir. A primeira pergunta: e aí, mina, cê vem sempre aqui? Aí, mano, não tenho o que dizer, cala sua boca. As minas querem muito mais que carro, suas roupas, querem viver aventuras. Não insista, se fosse só por carro, elas casariam com um taxista. Elas não querem artigo de grife, dos bico bem patife, dos tipo que coleciona chifre. Quer ginga de malandro, quer um cara capaz que tenha pegada. O resto são todos iguais. A gente tem toda ginga de malandro, enfim. Não disfarça, não, eu sei que você gosta assim. Sem corrente, blim blim, nosso brilho é natural. Ele tem din din, não consegue ser igual. Quando os neguinhos chegam, sua cara agrada. Cai no canto da camisa big e da calça larga. O olhar do boy amarga, zica, sai pra lá. A gente veio da quebrada, então nem tenta copiar. Ele é patife, patife de artigo de grife. Ele é patife, patife de artigo de grife. Ele se sente o maioral, acha que as mina paga pau. Vai nessa, viu? Ele não cai na real. Ele é patife, patife de artigo de grife. Ele é patife, patife de artigo de grife. Ele se sente o maioral, acha que as mina paga pau. Vai nessa, viu? Ele não cai na real. Se pá, vai querer mudar seu jeito. Vai comprar artigo da gringa. Vai querer impor respeito. Vai querer mostrar sua ginga sob a luz da lua. Mas não adianta se você não tem a luz da rua. Esse mano não desiste. Só pra você ver, desistiu da noitada. Vai apelar pra matinê. Ele chega nas novinhas, toma bota sempre. É que ele enche o tanque, esquece de encher a mente. Vem de carro importado, de jeans apertado. Ninguém cai no buraco do seu chaveco furado. Vem com papo manjado e o seu colar de ouro, com chavecos que aprendeu no programa de namoro. Mas isso não funciona, cê só decepciona. O que você faz por ela, no máximo é dar carona. Já vai na intenção, ela é do seu gosto. E na hora de dar tchau, ganha só um beijo no rosto. Ele não sabe onde errou, alguém pode explicar. Ele não sabe onde pecou, alguém pode ensinar. Ele não me escutou, culpa do seu ego. Quem nunca foi martelo, tio, sempre será prego. Ele critica a gente, diz que somos favelados. Ela diz que gosta sim do nosso jeito bem largado. Ele fica indignado, fique minha sombra. Guarda seu dinheiro, fi, malandragem não se compra. Ele é patife, patife de artigo de grife. Ele é patife, patife de artigo de grife. Ele se sente o maioral, acha que as mina paga pau. Vai nessa, viu? Ele não cai na real. Ele é patife, patife de artigo de grife. Ele é patife, patife de artigo de grife. Ele se sente o maioral, acha que as mina paga pau. Vai nessa, viu? Ele não cai na real. Guarda seus artigos de luxo, seus artigos de grife, seus artigos enxuto. Guarda seus artigos de lixo, seus artigos patife, seus artigos eu chuto. Guarda seus artigos de luxo, seus artigos de grife, seus artigos enxuto. Guarda seus artigos de lixo, seus artigos patife, seus artigos eu chuto. Aff.